Aldo Arrocha. Foram tantas indiretas que não percebi. E o amor da minha vida sempre esteve aqui. E ouviu as minhas queixas, nunca me dizia não. Disse que eu estava no seu coração. Eu perdi a chance de ser feliz. Eu perdi você, não foi porque eu quis. E beijos, abraços que eu ganhei. E por uma forma pra sempre guardei. Me olhava de um jeito, me controlava. Eu sabia que o vazio seu coração estava. Dividimos confidências e até alguns segredos. Tive seu coração na ponta dos meus dedos. Eu perdi a chance. Say.